ossos que estouram, há ossos que estalam, comovem o tronco e as mãos. Ao dito e não dito, há manchas visíveis, fruto merecido, marcadas pancadas que levou. Corpo.